Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova, nesta sexta-feira, dia 8 de setembro, com a participação do seu padre António Loureiro. Seu padre, muito bom dia, estamos de volta e de regresso com o nosso programa das Palavras de Esperança, que também teve um curto período de férias. Exatamente, então uma saudação a Liliana, a todos os nossos ouvintes. É com muito gosto que retomamos este nosso encontro. Palavras de esperança, portanto temos que encher o nosso tempo de esperança, e que às vezes precisamos mesmo de muita esperança, e esse é com certeza também um dom de Deus. E então, oxalá, este nosso programa também possa ajudar a abrir o coração ao otimismo, novas perspectivas de vida, e sobretudo, que é o grande segredo desta nossa esperança, que é um Deus que caminha connosco, que está presente na nossa vida e que tem sempre algo de novo e de motivador e de desafiador no sentido da bondade para nos propor. E é isso também que queremos, e a evangelização, não é? Como todo este período que agora vivemos. Então isso também queremos ajudar-nos mutuamente a podermos ir redescobrindo e vivendo com maior intensidade. Estou em crer que este nosso programa tem exatamente esta missão, e não estamos cá só por estar, não é? Exatamente, eu penso que é isso mesmo. Que também nos motiva, a nós, também o seu padre Pedro, que alternadamente vai fazendo este programa aqui na Rádio Boa Nova. Seu padre, um novo ano, há também algumas alterações no que respeita à liturgia. Sabemos que em cada ano, portanto, há sempre... O ano litúrgico não coincide com o ano civil, nem com o ano pastoral. O novo ano litúrgico começa com o Advento. Uhum. Portanto, até o Advento mantemos o mesmo ano litúrgico. Depois o ano civil começa em janeiro, o ano pastoral e o ano escolar começa agora. Portanto, temos aqui vários ritmos, mas para já continuamos, efetivamente, com o tempo comum do ano A, até o Advento. Ao Advento, pois nessa altura é que então mudamos. Exato. Aqui. E muda a letra. Muito bem. Quer dizer que segue depois o outro Evangelho. Muito bem. Seu Padre, vamos então olhar mais adiante para a liturgia do próximo domingo, 28º domingo do tempo comum, do ano A. Já lá vamos então. Temos aqui algumas considerações a fazer, Seu Padre, porque para trás, ainda num passado muito recente, ficou este grande evento que foi a Jornada Mundial da Juventude. Exatamente, não tínhamos aqui ainda partilhado a grande experiência da Jornada Mundial da Juventude. Para mim foi, e também tive a oportunidade de estar presente, foi algo surpreendentemente bom. Penso que ultrapassou todas as expectativas, e tudo com nota positiva, quer dizer, acabou por ser muita gente. Tivemos o Papa com umas mensagens muito interessantes. Em cada intervenção, não é? Em cada dia. Com algumas mensagens simples, mas muito marcantes. Eu sei lá, possamos acompanhar o ritmo do Papa, que até me surpreendeu. Verdade. Porque já tem uma certa idade, mas está ali com um espírito e uma agilidade mental notável. Mas depois ver aqueles milhares e milhares e milhares de jovens a cantarem "Nós somos a juventude do Papa", a vontade, e depois sem confusão nenhuma, sem conflitos, sem problemas, com uma paciência e com uma alegria desbordante. Portanto, a dizer-nos que efetivamente às vezes precisamos é também ter oportunidade de expressar aquilo que somos, e o ritmo cotidiano, a agitação, às vezes precisa também de uma paragem e abrir-nos algo diferente. E penso que foi isso que descobrimos com muito ânimo, uma alegria efusiva, contagiante, tudo bem disposto, e depois também uma dimensão orante. Tipo, por exemplo, a oportunidade de estar na parte da oração e das confissões, gente que interpela, se preocupa pela vida, o que fazer da vida, porque havia que é importante querer um caminho de bem, saber que há problemas, mas também há desafios. Exatamente. Portanto, diria que uma experiência muito interessante. E depois, então, a vigília final, mais de 1,5 milhão de jovens, portanto aquilo foi, ultrapassou as expectativas. Eu próprio também tive que comprar uma esterazita para dormir lá. Mas porque... eu ia perguntar se esteve lá e também dormi lá ao relento. Foi duro, senhor padre, porque estava muito calor. Então, sim, estas jornadas foram marcadas por este calor. Mas foi calor. Tudo bom, e penso que para quem esteve presente fica um grande desafio, e nós também. Porque as jornadas, o Papa disse que foram as jornadas melhor preparadas. Exato. Mas o preparado é organizar em si, mas também é a preparação que houve. Nós também tivemos um bocadinho essa experiência nos dias da Diocese. Tivemos aqui um grupo de 400 peregrinos, em ordem do hospital mais 120 espanhóis e 50 alemães, mas depois na missa final, portanto, toda esta preparação com as famílias, com os dinamismos que se criou, tudo muito espetacular. Aliás, já temos um convite que foi feito na altura e que já confirmamos, de os nossos jovens poderem ir a Guadalajara, em Espanha, com os peregrinos espanhóis que querem retribuir o bom acolhimento que tiveram. Estamos a pensar agora de ir de 1 a 3 de dezembro, ir também a Guadalajara visitar os espanhóis que nos vieram visitar, retribuir a viagem. Portanto, isto também é um sinal de que realmente correu tudo muito bem. Sim, e se calhar até ficam contactos para a vida, não é? Pois, para alguns jovens. E criou-se aqui um bocadinho de amizade. Olha, vamos ver, mas para já é um desafio de partilha. Também isso muito, muito interessante e muito, muito bom, porque acaba por ser, não foi só uma experiência que passou, mas foi uma experiência que marcou. E oxalá também nos possa marcar a nós, neste novo ano pastoral, que possamos... Foram 2 anos de muita intensidade, não é? Trabalho muito árduo. Exatamente. O Cote já ali está, de modo particular, para o Sr. Padre também, que esteve sempre envolvido. E agora, que sentimento é que fica? De saudade? Agora já não temos nada que fazer em termos de jornada. Qual é que é o sentimento? Eu penso que fica agora a herança. A herança da jornada, que é a ver se nos ajudamos a criar algo de novo, um dinamismo novo. E o tal sentimento de coração cheio que todos falam. Exatamente, portanto, isto agora, o desafio é traduzir isto agora na vida prática e também na vida de igreja. Portanto, sentimos às vezes um certo cansaço, um certo desânimo, uma certa crítica, um bocado acerba contra a igreja, exagerada. Mas se calhar agora temos um momento também de ver uma dimensão boa de igreja, uma dimensão de onde a igreja oferece a possibilidade de viver a fraternidade, a alegria de sermos irmãos, a alegria de procurar o bem. Porque ser igreja não é só rezar, que muitas vezes as pessoas esgotam-se só nessa... Aliás, ser igreja é viver em comunidade, é criar comunidade. O outro é fundamental, e aliás vamos ver isso também no Evangelho de hoje. Quer dizer, a igreja de eu sozinho com Deus, isso não é uma igreja viva. Isso é uma igreja que não tem futuro. Exato. Porque a igreja é nós com Deus. Eu com Deus, mas no nós. Portanto, a importância da comunidade. E quando há comunidade, então a igreja é partilha, é alegria, é experiência de amor ao próximo, é fraternidade e é possibilidade até de renovação social. Porque criam-se, como foi agora esta jornada, foi algo que afetou a sociedade, renova uma experiência da sociedade. Eu lembro, por exemplo, uma senhora assim, no Pingo Doce, a perguntar-lhe, estávamos lá com alguma coisa para comer, então ela diga lá qual é a experiência aqui. Diz: ah, estou espantada, tantos jovens, e Lisboa está limpa. Pois. Uma surpresa. Só esta avaliação é interessantíssima, claro. Quer dizer, tanta gente, e mantia-se em um... Portanto, é possível viver-se com alguma referência diferente daquilo que habitualmente vivemos. Então penso que a igreja, nesse sentido, também é chamada a oferecer algo de bom, de positivo e de melhor para a nossa comunidade e para a nossa cidade, concretamente aqui ao Alverde do Hospital. Muito bem. Então, tudo só balanços positivos. Aliás, foi assim durante toda a realização da própria jornada. Os comentários que se ouviam foram sempre positivos. Praticamente não houve críticas a fazer a esta grande organização. Parabéns também ao Cote Jolitá, também ao seu Padre António, por toda esta boa organização também em Oliveira do Hospital e em Tábua. Sim, depois aqui tudo o Cote Jolitá e a Marta Oliveira e as outras... Marta Vieira e as outras pessoas que estiveram aqui connosco, pois foram realmente espetaculares. Incansáveis. Deve-se dizer. Muito obrigado também a todos eles, a todos estes elementos que foram, como o Hugo Monteiro em Coimbra. Sim. Que dinamizou aqui, foi o também. Rode, não é? E também tem a raízes aqui em Alverde do Hospital, portanto foi realmente algo muito espetacular. E então agradecimento a todos. Muito bem, fica então aqui este registro. Senhor Padre, no sábado passado, uma triste notícia para Oliveira do Hospital. Eu diria que a triste notícia não foi de agora. Agora quase foi uma boa notícia. Porque a verdade é que há uns 5 anos para cá começámos a detectar fungos no tronco da árvore, portanto começámos a ver que a árvore estava doente. Uhum. E efetivamente estava gravemente doente. E o que aconteceu foi que, não sabemos, difícil até explicar o que aconteceu, porque não aconteceu nenhum acidente, não se estragou praticamente nada. É verdade. Não houve, e aquilo que podia ser uma tragédia acabou por se resolver sem nada. árvore, evidentemente, estava com o tronco bastante apodrecido, bastante destruído. Estava de pé, mas doente. E aliás, já tínhamos feito a análise científica disso mesmo. E de repente foi, um pouco de vento que derrubou a árvore num espaço em que não havia ninguém. O trânsito estava vedado. Depois as ramas, que eram tão grandes, que iam todas para o mesmo sítio. Não estragou a igreja, não estragou nada. Eu acho que houve ali um dedo, uma mão. E tinha havido uma celebração antes, acabado de fazer a missa vespertina, estávamos todos ali, e depois de repente não aconteceu nada. A verdade é que a Abo já estava gravemente doente, portanto isto mais tarde ou mais cedo teria que eventualmente ver o que é que se fazia com a árvore, não é? Mas assim não, olha, resolveu o seu problema sem acidente nenhum. Mas o estranho é como aquelas ramas todas, tão grandes, que iam por todos os lados, depois que iam tudo para o mesmo lado, tudo certinho. Aquilo parece que foi ali uma mão a dizer, ah, vamos lá acabar com isto, sem fazer dano. Olha, também, não sei se acreditamos em milagres ou não, mas através da natureza aqui houve realmente um milagre de poder... É bom acreditar que sim, não é? Não, é verdade. É cada um pode... É uma interpretação. Não acredita, exatamente. Mas a verdade é que a árvore caiu de uma maneira espetacular, sem prejuízos, e juntou tudo, juntou ramos todos, estão abertos, tudo no mesmo sítio. Exatamente. Não se estragou nada. Exatamente, até porque a árvore era gigante, uma coisa absolutamente gigante, poderia exatamente. Cair por todos os lados. Pronto, e entretanto agora limpou-se, está também é surpreendente. A gente agora vem agora o árvore está aberto. Vê-se a torre da igreja, vê-se a igreja, que até é bonita. Pronto, vamos agora, estamos abertos também sugestões, a ver o que é que se pode ali fazer naquele espaço, mas com tranquilidade. Olha, o que podia ter sido uma tragédia não foi nada. Por isso foi também um motivo de ação de graças. É verdade que é uma pena, a tileira era a maior tilha de Portugal, uma árvore classificada, mas estava doente. Exatamente. Quando a pessoa está doente, depois temos que aceitar. É a lei da vida, não é? É a lei da vida, exatamente. Da natureza, neste caso. É verdade. E assim ficamos todos em paz. E podemos estar todos aflitos. Exatamente, né? É um facto. Seu Padre, também nesta altura, a Igreja a preparar o novo ano pastoral e a redefinição das unidades pastorais? Exatamente, na preparação deste ano, que estamos agora a fazer, mas recentemente recebemos a comunicação do Sr. Bispo, que está publicado no site da Diocese, onde há uma redefinição dos arcipestados e das unidades pastorais, e no nosso arcipestado, que inclui os concelhos de Tábua, Oliveira, Arganil e Pampilhosa, ficou cada concelho como uma unidade pastoral. Isto é uma alteração, ou seja, não acontece todos os anos esta redefinição. Não, pois isto aqui é a conclusão de uma reflexão dos últimos anos. Sim. Portanto, Oliveira Hospital será uma unidade uma pastoral. Única. Isso porquê? Porque isto cria sinergias maiores. Portanto, não só entre os padres, que se podem entreajudar, entre as comunidades. Como entre as comunidades e entre as pessoas. Portanto, haver um conceito de que somos todos uma unidade pastoral, que é uma única igreja, que todos somos chamados a ajudar-nos e a colaborar uns com os outros, não de costas voltadas, mas dando-nos as mãos. Isso é que é o fundamental da experiência da igreja. Portanto, deixará de existir a Unidade Pastoral Oliveira do Hospital e a Unidade Pastoral Oliveira do Hospital Sul para passar a existir a Unidade Pastoral Oliveira do Hospital. Sim, aliás, já anteriormente havia um pouco esse conceito. Agora vamos ver, o Sr. Bispo também não diz que é no imediato, não sei se este ano continuam ainda a existir as duas unidades pastorais ou não, mas o sentido realmente é que avancemos para uma colaboração, como aliás aconteceu com o Código Jolitá, portanto, em que todos sentimos que somos a mesma igreja, nos ajudamos uns aos outros e colaboramos para a mesma finalidade, e depois há uns que podem ajudar mais os outros, e então, não sei, pode muito ser bem. Uma maior riqueza também dentro da igreja do concelho, sermos uma unidade pastoral, e vamos caminhar com certeza nesse sentido. Claro que sim. Sr. Padre, também nesta altura se prepara o início da catequese. Sim, o ano pastoral inclui todas as atividades, todos os grupos da igreja, mas com certeza a catequese tem um papel especialmente importante, porque são bastantes as crianças que estão em catequese, são os pais que também são chamados a envolver-se. Então, agora, hoje vamos ter a primeira reunião, hoje, sexta-feira, a primeira reunião de catequistas aqui ao Verde do Hospital, e vamos a preparar o reinício da catequese, que será em princípio no fim do mês, no município de outubro. Portanto, esperemos é que seja um ano muito bom, a tal herança da Jornada Mundial da Juventude, que se arrasta também para a catequese, para a pastoral da família, para os serviços litúrgicos, para a participação na missa dominical, para os ministérios laicais, portanto, para todos os grupos. Há muitos serviços, não é? Exatamente, há muitas coisas. Há muito trabalho a fazer. Exatamente, e todos somos convidados a dar o nosso melhor, ou a dar o nosso grão de areia, e se todos formos capazes de criar este sentido que somos importantes, e o Papa, aliás, fala muito nisto, vai agora começar em outubro o sínodo dos leigos, depois falaremos nisso noutro momento, mas é justamente a importância da igreja, que é de todos, e o Papa neste dia dizia, todos somos igreja, a igreja não é dos padres, não, somos todos chamados a ser igreja, todos chamados a participar, a dar o nosso contributo, todos têm uma voz que deve ser escutada. Pronto, vamos ver se também entramos um pouquinho mais neste dinamismo de sermos igreja de todos, com todos. E então a catequese nesse sentido é algo particularmente importante, porque é o futuro que passa pela catequese, e eu será que sermos capazes de criar bases de raízes de fé nas nossas crianças, que serão os adultos e os casais da manhã. Exatamente. Seu Padre, vamos então olhar para a liturgia deste domingo, o 23º domingo do tempo comum, com a primeira leitura do profeta Ezequiel, que nos apresenta o profeta como sentinela do povo de Deus. É muito interessante esta, porque diz mesmo isso: coloquei-te como sentinela da casa de Israel. O que é o sentinela? É aquele que está atento. De vigia, não é? Que vigia. E como é que concretiza essa vigilância, este ser sentinela? Diz, tu, se vires o ímpio, portanto, aquele que faz o mal, praticar o mal e não advertires, tu és responsável pelo mal que ele praticou. Agora, se tu advertires e ele se corrigir, que é o objetivo, pois cumpriste a tua missão. Mas se tu advertires o ímpio, portanto aquele que pratica o mal, e ele não se corrigir, tu fizeste a tua parte, o outro terá que carregar a sua responsabilidade. Portanto, no fundo, a igreja também tem esta missão, não é missão de dizer amém a tudo. Às vezes queremos, tenho que dizer o que eu quero, tenho que fazer o que eu quero, é como nós dizemos. Não, a missão, a igreja tem uma voz profética de anunciar a verdade, de anunciar aquilo que é justo, de anunciar a palavra de Deus, e também implica a conversão, a mudança do que está mal. Portanto, e nós muitas vezes na igreja temos receio de ser esta voz que clama no deserto, como era São João Batista, e então encolhemos-nos, dizemos, para não molestar, como dizem os espanhóis, para não incomodar, ficamos todos, não, a igreja é sentinela, é profeta da palavra de Deus, profeta da verdade. Então somos chamados também a não ter receio. Agora, também não é impor a própria vontade, o profeta não diz a sua vontade. O profeta é testemunha da palavra de Deus. E então, anunciar a palavra de Deus com as suas exigências, e sem a rebaixar, sem anular, para não ser incómodo. Então, gosto muito desta leitura, não é? Se tu, porém, avisares o ímpio para que se converta do seu caminho, e ele não se converteu, ele morrerá nos seus pecados, mas tu salvaste a tua vida. Portanto, cumpriste a tua missão, e às vezes temos também que dar vozes à palavra de Deus, que a igreja é chamada a anunciar, como desafio e como muitas vezes como conversão, porque o mundo está cheio de mal. E cada um de nós pode assumir este papel de profeta. E cada um de nós tem que assumir, porque o mundo está cheio de mal. E agora, é necessário ser profeta segundo o Evangelho. Anunciar a boa nova, que é Cristo a boa nova. Anunciar a palavra de Deus. E que onde está o mal, que seja dito, olha, isto é mal, para que te corrijas. E é o que dizia o profeta, que o Senhor dizia ao profeta Ezequiel. E às vezes ser profeta, e então a experiência do povo de Israel, é um pouquinho dura. No outro dia celebrámos uma festa muito, muito curiosa, que é, aliás, o padroeiro da paróquia de São João Batista, da paróquia de Lagos da Beira, o titular é Degolação de São João Batista, ou Martírio de São João Batista, mas a forma é mesmo degolação. Porquê é que São João Batista foi degolado? Por ser profeta da verdade. Porque não teve receio de dizer ao rei que estava com a mulher do seu irmão que isso não era legítimo. Pois. E depois a consequência foi que lhe cortaram o pescoço. Cortaram-lhe a cabeça. Mas é preciso falar, é preciso dizer a verdade. Sem medo. Então o profeta, no Antigo Testamento, o profeta Ezequiel. O Papa também disse: não tenhais medo. Exatamente. Exatamente. Naquilo que é justo. Não podemos aproveitar eu ser padre para expressar a minha opinião contra os outros, claro, isso não. Claro. Agora, ser testemunha da verdade e do evangelho que anuncia a verdade, isso sim, ainda que às vezes as pessoas não gostem de ouvir, e hoje lá não gostem, mas para que possam converter-se, como dizia aqui a leitura. Muito bem, Sr. Padre, na segunda leitura temos a carta de São Paulo aos Romanos. Amar o próximo é este o cumprimento da lei. É o que diz a leitura. Mas agora, só a passagem, o salmo desta semana também é muito interessante. O salmo normalmente é resposta às leituras, à primeira leitura. Uhum. E o salmo diz assim: se hoje ouvires a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não fecheis o teu coração. Essa é a função que tem o profeta, é ajudar a que a palavra de Deus seja acolhida no coração. E tu não feches o teu coração, porque é uma palavra de vida, de amor, de paz, de chamada ao bem, de fraternidade, de esperança. Portanto, muito importante não fechar o coração à palavra de Deus. Exato, tal como é importante ser profeta, não é? Da palavra de Deus, é importante que depois o outro abra o coração. Acolha e acolha. E acolha essa porque palavra. É por aí que vem a força interior de vida que pode transformar. Não estaremos a remar contra a maré. Exatamente. Nós. Mas estamos sempre. Há um sempre remar contra a maré que é importante. É não nos deixar de ir é pela, pela maré fora. E às vezes a palavra de Deus é um bocadinho isso. É a semente de bem no mundo de onde existe o mal, de onde existe o conflito, de onde existe a guerra. E às vezes quando o mal prevalece é muito difícil. Vemos agora o que acontece na guerra da Ucrânia. Não se percebe porque é que há pessoas inocentes a morrer e porque é que são, o mercado é destruído e pessoas. E porque é aquilo? Não se sabe, mas é o poder do mal. E está-nos a afetar a todos, não é? Claro. Nas nossas vidas e de uma forma muito, muito. Mas nós estamos longe agora. Aqueles que estão lá a viver e estão a sofrer, mas sem causa. Sem causa. Quer dizer, porque isto? Pronto, então é realmente difícil. E por isso é que a conversão de coração é tão importante. Mas ainda voltando aqui à leitura. É justamente isso, diz o final da leitura. Uhum. A caridade não faz mal ao próximo, a caridade é o pleno cumprimento da lei. Portanto, o convite é esse. São Paulo diz: olha, tu não deves nada a ninguém, a não ser o amor mútuo. Apenas devemos ser de todos uns dos outros. O resto, resolvemos as nossas coisas, mas que nunca falhemos no amor mútuo uns com os outros. Que eu nunca me poupe em amar o próximo. E esse é que é o grande desafio, não é? E diz, e toda a lei, todas as normas, todos os mandamentos se resumem neste: ama o teu próximo. Ama o teu próximo, porque aquele que ama o próximo cumpriu, está na essência. Deus é amor, a fé cristã é amor. Agora, amar é difícil. Amar não é fácil. Porque amar também é aceitar, não é? Por vezes nem sempre é aceitar, é compreender, é perdoar, é ajudar, é querer bem ao outro. Mas às vezes é sacrificar-me pelo outro. É não só pensar em mim, é pensar no bem do outro e depois empenhar para que isso aconteça. Isso é amar. Então o desafio é grande, não é? Muitas vezes eu instalo-me naquilo, digo, cada um se protege e fecha no seu interesse, mas amar é pôr o outro em primeiro lugar. E esse é o desafio da fé cristã. E que por isso é um bocadinho exigente, não é? Verdade. E por isso necessitamos de rezar para alimentar a fé, para ter força para o pôr em prática. Sr. Padre, no próximo domingo temos Evangelho segundo São Mateus, certo? Que nos diz que onde estão dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Ora, aí está. O que dizíamos ao início. Portanto, o próprio Jesus. Não quer ninguém fechado, não é? Exatamente. Si próprio. Escolhe a comunidade como manifestação da sua presença. É verdade que também devemos ter a experiência pessoal do encontro com Deus, que isso é fundamental. O próprio Jesus muitas vezes saía de noite e passava a noite de oração. Uhum. Ou levantava-se amanhã cedo e ia rezar. Portanto, e esse rezar era estar a sós com o Pai. Mas depois era para estar na comunidade. Era para estar em comunidade. Porque é na comunidade que se manifesta o amor. Quando Jesus diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, é na comunidade, na relação de uns com os outros. Se eu não estou com ninguém, não amo ninguém. E se eu não amo ninguém, estou a falhar, não estou a viver a minha fé cristã. E então Jesus escolheu a comunidade como um local privilegiado onde ele se manifesta. E por isso diz: em verdade vos digo, se dois de vós se unirem na terra para pedir qualquer coisa, meu Pai ser escutá-los-á. Quando dois ou três se reunirem na terra. E depois diz: onde estão dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Portanto, a presença especial de Deus, de Cristo, é na comunidade, de onde dois ou três se juntam em seu nome. Por isso é tão importante a celebração litúrgica, de onde todos juntos louvamos o Senhor, de onde todos juntos escutamos a palavra de Deus. É tão importante os momentos de oração, mas é tão importante os momentos de partilha, de vida, de onde nos expomos um pouquinho, ou de onde vemos a necessidade do outro e nos podemos ajudar. A prática da caridade cristã é constitutivo da fé cristã. Sem a prática do amor ao próximo, eu sou um cristão meio gás, não é? Eu não entendi bem o dinamismo. Quando eu entro no dinamismo de amar o próximo, de estar com o outro, então a fé torna-se viva. O Espírito Santo atua com força, renova e transforma o interior. E por isso é tão importante, por exemplo, falámos no início, não é? Sermos igreja em comunhão uns com os outros, escutar, ajudar, partilhar, colaborar, mas depois também ajudar quando é necessário, mesmo materialmente, mesmo nas coisas que há, não é só para mim, somos igreja, somos uns com os outros. Então este dinamismo do amor ao próximo é verdadeiramente importante. Eu sei lá se somos capazes de criar esses dinamismos nesta leitura. O Senhor também nos ajudava a entender isto mesmo e dizer: olha, se alguém te ofender, perdoa. É necessário perdoar, é necessário saber escutar, mas também é necessário às vezes repreender. E na leitura o Senhor até dizia: se alguém te ofender, fala com ele. Depois, se ele não te escutar, junta duas ou três testemunhas. Depois, se não te escutar, reúne na igreja e fala com ele. E se ele não te quiser escutar, então olha, é um pagão, é um caso perdido. Pronto, não posso fazer nada, não podes obrigar, mas a importância deste saber perdoar, sabermos ajudar, sabermos ser igreja uns com os outros e não eu e Deus. Ah, eu e Deus entendo, então e os outros? Ah, não quero nem saber. Isso não é fé cristã. A fé cristã ama o teu próximo, então precisa estar com o teu próximo, precisa estar com ele. E depois Jesus diz: e quando estás com o outro, eu faço-me presente. O que é que isso quer dizer? Como é que Jesus faz presente? É que eu escuto a palavra de Deus, reflito na palavra de Deus, e depois no partilhar, no ir à procura da vontade de Deus, de repente faço luz. Um diz aquilo, outro diz aquilo, e de repente, no conjunto, Deus que está no meio de nós, aparece a luz da mensagem que o Senhor nos quer transmitir. E então o entendimento da palavra de Deus é muito mais luminoso. A gente às vezes até escuta: ai, é tão difícil ler a palavra de Deus, eu não entendo. Pois este estar juntos, é aí que se entende a palavra de Deus. E que se discerne, e que se faz luz, e que entendo. E de repente, aquela palavra torna-se uma palavra viva no meu coração. Porque Deus concede, efetivamente, este dom do Espírito quando, em seu nome, nos reunimos e partilhamos e nos ajudamos uns aos outros. Para entender é preciso querer entender, não é? Nós, querendo entender a palavra de Deus, conseguimos entender. Exatamente, abrir o coração, mas a importância do outro. Ah, eu sozinho faço a minha oração e eu que sei tudo. Não sabes nada. Deus manifesta-se na comunhão, na comunidade, no estar reunido a refletir. Quando dois ou três estão reunidos em meu nome, o que é que isso quer dizer? Estão à procura do que o Senhor quer. E então aí sim, aí ele faz-se, manifesta-se, e depois quem está presente ganha força para cumprir aquilo que a palavra de Deus diz, o desafio que recebeu. E portanto não é um peso que eu tenho que levar, mas é uma alegria de poder estar com o irmão e de poder crescer na fé. Ah, mas é que tenho que escolher o irmão com quem eu estou. Não, eu posso escolher os meus amigos, mas quando é a palavra de Deus não preciso escolher ninguém. Estes dois ou três meninos em meu nome são os que são. Quem os escolhe é Deus. Então de repente eu até posso ter alguma dificuldade de relação pessoal com alguém, mas estar reunido a partilhar a fé, à escuta da fé, porque não depende tanto da minha vontade, da minha sensibilidade, humanamente falando, mas depende da vontade de Deus. E é curioso, por exemplo, nas comunidades religiosas isso manifesta-se muito. No mês, uma comunidade religiosa, cinco ou seis pessoas, ou três ou quatro, vão para uma comunidade em missão. Eles não são escolhidos uns aos outros. Há vários mecanismos. Ou o responsável nomeia, ou se escolhe, ou sorteio. Estamos aí, olha, vão vocês, agora entendam-se, escutem a palavra, rezem. Tem que se entender porquê. Porque foi Deus que o escolheu. Ah, eu tenho que escolher aquele que se vai bem comigo. Olha, nunca resulta. Quando vamos por amizades nas coisas de Deus, nunca resulta. Porque a amizade depois parece que é o segredo. Não é o segredo. O segredo está na força da palavra de Deus. E por isso é que a igreja pretende ser no mundo sinal do reino, sinal da fraternidade. E a fraternidade é com todos. não é com aqueles que são como eu. Isso, os amigos, sim. Agora, o povo de Deus, a comunidade, é os que são. Muito bem. Eu estou aqui com o Padre Pedro, concretamente, por exemplo. Não fui eu que escolhi, foi o seu bispo que propôs. Exatamente. E como acontece noutros territórios. Exatamente. Nós. E agora entendam-se, esforcem-se, temos que fazer caminho. Não é tudo fácil. Não, na vida cristã não é tudo fácil. Em lado nenhum, em nenhum grupo. É preciso fazer caminho, refletir, rezar juntos, como dizia o Senhor, faz-se presente, perdoar-nos e ganhar novas forças para seguir em frente, para cumprir a missão que o Senhor nos confia, que é ser testemunhas do Evangelho, ser testemunhas da ressurreição, levar a cada homem a certeza que Deus nos ama. Eu não vivo neste mundo como um abandonado, eu vivo neste mundo com alguém que me ama. E esse alguém é Deus. Deus ama-me. E então sou chamado a dar essa boa notícia às pessoas. Todos somos profundamente amados por Cristo. E às vezes vivemos como se ninguém nos amasse. Ninguém me ama, não. E quando alguém ama, o sentir-se amado é conforto até psicológico. É verdade. É... Não sentir-se só, não se sente só, não é? Exatamente. As pessoas sentem-se sozinhas e perdidas porque não têm esse pensamento, esse sentimento. E esse é a depressão, é o fracasso, é a tristeza. Cristo vem dar outra coisa. Diz, não, olha, e diz a Sagrada Escritura, ainda que todos abandonassem, eu não te abandono. Eu estou contigo. Agora, eu tenho que ter a capacidade de perceber isto interiormente. Isso acontece justamente quando dois ou três se reúnem, meditam e de repente aquela palavra torna-se viva no coração de cada um. E também depois a comunidade avança, não é? Por exemplo, a catequese, nós temos estado ali a ver o que é melhor. Vamos por aqui e contagiar-nos ânimo e força, porque senão realmente as coisas não avançam. Não avançam. Seu Padre, estamos quase a terminar o nosso programa. Como é hábito também, temos sempre uma sugestão musical para o fecho do programa. O que é que nos propõe neste dia? Pois eu ia à Jornada Mundial da Juventude e à grande revelação, a uma nova estrela que ali se descobriu, que é o seu Padre Guilherme, um DJ, e que nos fez acordar ali na manhã de domingo. Depois da vigília. Hã? Depois da vigília. Depois da vigília, depois da noite, de manhã, acordámos com uma boa disposição com este seu padre Guilherme. E agora vamos escutar um pouquinho de música. Estamos a ouvir em som de fundo. Portanto, foi algo que também animou todos os presentes. Exatamente. Naquela manhã. E neste bocadinho que vamos escutar, eu recordo depois as grandes mensagens do Papa, algumas das mensagens do jornal com as suas palavras. Vamos então escutar. Vamos ouvir. E recordar essa mensagem do Papa. El latido de Dios por ti, que sean días en los que grabemos en el corazón que somos amados como somos, no como quisiéramos ser, como somos ahora. Y este es el punto de partida de la Yen, pero sobre todo el punto de la partida de la vida. Chicos y chicas, somos amados como somos, sin maquillaje. ¿Entienden esto? Hay lugar para todos, Padre, pero yo soy un desgraciado, soy una desgraciada. Hay lugar para mí, hay lugar para todos, todos juntos, cada uno en su lengua, cada uno en su lengua, repita conmigo, todos, todos, todos. No se oye, otra vez, todos, todos, todos. Y esa es la Iglesia, la madre de todos. Hay lugar para todos. La única oportunidad, el único momento que es lícito que mirar a una persona de arriba abajo es para ayudar a levantarse. En la vida nada es gratis. Todo se paga. Solo hay una cosa gratis, el amor de Jesús. sapato simplesmente espetacular. É, depois se virem, isso é só um bocadinho excerto, mas se virem um bocadinho de vídeo, há vídeos de meia hora que aquilo demorou, muito bonito, muito agradável. Então para quem estava lá foi uma surpresa muito, muito agradável. Eu ainda não tinha visto, agora o bocadinho que tive a oportunidade de ver, devo dizer que fico logo contagiada. Portanto, quem não viu, é só procurar a música eletrónica e Papa, não é? É. O mix do padre DJ que acordou o Parque Tejo. É, foi o padre Guilherme, JMJ, aparecem lá vários vídeos com reportagens muito agradáveis. Muito bem, muito obrigada, seu padre. Estamos então a terminar o nosso programa das Palavras de Esperança, um programa que depois fica disponível em podcast no site da Boa Nova e que pode ser ouvido de novo na manhã do próximo domingo. Seu padre, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado também. Então vamos todos com muito ânimo, começar este novo ano pastoral. O ano escolar, e oxalá o Senhor nos inspire coisas boas e que nos faça crescer na fé e na fraternidade entre todos. Seu Padre, muito obrigada. Nós regressamos num próximo programa. Terminamos assim o nosso programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.